Oi, eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo, leituras e livros. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. E no programa de hoje, com quem conversamos? Conversamos com Helena Patrício, bibliotecária e editora da Eva Cartoneira. Vamos ouvi-la? O meu nome é Helena Patrício. Eu nasci no centro de Portugal, numa cidade chamada Coimbra, há 47 anos atrás, no ano de 1973, quando faltava um ano e um mês, mais ou menos, para acabar a ditadura fascista que oprimiu o povo português durante 41 anos contínuos, sem interrupção. E no dia da Revolução, o meu pai ia deixar-me no infantário e não conseguiu fazê-lo, porque estava fechado. E ele, contrariado, levou-me para festejar a Revolução dos Cravos na rua. E eu penso que os meus sonhos estarão sempre ligados a estas duas coisas, a liberdade e a rua, enquanto lugar em que encontramos o outro, um lugar de encontro com o outro. Vim depois para Lisboa, onde vivo desde os meus 2 anos de idade. Tirei o curso de Direito, como eu costumo dizer, como quem compra uma pena, porque foi isso que eu senti quando percebi que faltavam 5 anos para acabar um curso de que, sinceramente, não gostei. E desde o dia em que terminei o último exame do curso de Direito, procurei um modo de vida longe das leis que me trouxesse alguma poesia e que me permitisse saciar a sede de conhecimento e partilhar as descobertas que fosse fazendo ao longo da vida com uma comunidade de pessoas de carne e osso. E felizmente posso dizer que no meio de muitas coisas que não interessam e de coisas que nos ferem ou que simplesmente são obstáculos no nosso caminho, tenho tido a sorte de realmente poder realizar esses sonhos, quer no meu trabalho como bibliotecária, quer na minha vida pessoal, em que tenho sempre tentado estar envolvida em projetos de caráter cultural e de caráter humanitário também. A paixão pela leitura manifestou-se muito cedo. Eu aprendi a ler muito nova, muito menina, a partir dos jornais regionais que havia em casa dos meus avós. Chateava a minha avó todas as noites a tentar ler na comarca da Gamil. A minha avó era professora primária e, coitada, não podia descansar à noite, porque quando chegava à casa tinha a neta a chatear, porque eu queria muito, muito, muito. E recordo isso, decifrar aquelas letras que apareciam nos papéis. E lembro-me ainda dos dias de verão, a ler a coleção azul, que era da minha mãe, e as aventuras do 5, compradas numa tabacaria na Figueira da Foz, lidas assim ao serão, a comer bolachas Maria com manteiga, molhadas em chocolate. E lia tudo de forma muito voraz, apesar das críticas dos meus pais e das pessoas em geral, que diziam que aquela não era a forma correta de ler, que as pessoas deviam ler com calma, a saborear. Eu nunca fui assim. Ainda hoje não é assim que eu faço. Eu leio e misturo poesia, ficção científica, romances, contos tradicionais, entrevistas, ensaios sobre as mais variadas coisas, desde relógios, a internet, monstros, costumes, a web semântica, lobos, inteligência artificial, modelos de dados, cancioneiros populares. Misturo tudo alegremente, não propriamente em simultâneo, não tenho essa capacidade, mas de uma forma intercalada. É assim que eu leio e é assim que vou realizando os meus sonhos ao longo da vida. Quando recebi a pergunta sobre o que era ser bibliotecário, lembrei-me imediatamente de um episódio que me aconteceu há pouco tempo, quando estava aqui a fazer arrumações em casa e encontrei um saquinho de papel com os desenhos e que lá dentro tinha umas fichinhas em papel em que eu descrevia os livros da minha biblioteca e a sua localização exata. Cabiam todos na prateleira que eu denominei por prateleira 1, portanto eram imensos livros, mas lembro-me também que nessa prateleira havia ainda espaço para colocar todas as semanas um desses livros com a lombada para a frente e considerá-lo o livro da semana. E, portanto, eu organizava com a minha pobre coleção, organizava essa coleção e organizava um evento cultural. E eu penso que, de facto, não são as leituras de todos os livros ou a leitura dos livros a nossa principal atividade como bibliotecário, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que me dizem, és bibliotecário, então deves ler imenso, que sorte, e acham que estamos ali sentados na biblioteca a ler. E isto é um engano muito, muito grande. E eu gostava só de citar aqui Michel Melou, que foi diretor da biblioteca do Centro Pompidou, em Paris, e que tem um livrinho que começa desta maneira. Eu vou traduzir diretamente do francês, e é uma cabriola arriscada, porque o meu francês não é nada famoso. À figura do sábio opõe-se a figura do bibliotecário, porque o bibliotecário sabe que jamais será sábio, uma vez que, sempre que abre um livro, ele sabe que todos os outros permanecerão fechados. E ele sabe que jamais abrirá todos os livros. O bibliotecário ama os livros como o marinheiro ama o mar. Ele não é necessariamente um bom nadador, mas ele sabe navegar e sabe que não é a nado que se vai mais longe. O oceano do saber, que desafia todos os sábios, torna modesto o bibliotecário. E eu acho que esta passagem do livro do Michel Melou, que se chama A Sabedoria do Bibliotecário, explica bem o que é a nossa missão e a nossa função. Porque o bibliotecário é como um cartógrafo dos oceanos e é dessa maneira que ele ajuda os leitores e os investigadores a nadar e a navegar e a encontrar novos continentes e a encontrar novas montanhas, novas passagens, todos esses territórios. E a mim o que me fascinou desde o início foi justamente a organização da informação e a modulação do conhecimento, o mapeamento e as ligações que se fazem entre as diversas entidades que representam o conhecimento, a informação e os dados, e que permitem ao leitor descobrir então esses territórios. Eu trabalhei durante 10 anos na Organização de Informação Jurídica e mais outros 10 anos, estes últimos, na Biblioteca Nacional de Portugal, mais concretamente no setor de coleções especiais, em que se inclui a Biblioteca Nacional Digital. E o meu contacto com o mundo cartoneiro acontece precisamente neste meu contexto de trabalho na Biblioteca Nacional. Há um dia em que fui ter uma reunião no gabinete da nossa diretora-geral e estavam uns livrinhos cartoneiros chegados do Brasil em cima da mesa. E foi uma atração imediata, eu nunca tinha visto nada parecido. E foi um fascínio e uma atração, acho que fiquei siderada a olhar para aquilo. A diretora explicou-me porque é que os livros estavam ali, porque eu não devo ter conseguido articular mais nenhuma palavra. E os livros estavam ali porque ia ser organizada uma exposição na Biblioteca Nacional, o universo dos livros cartoneiros, por iniciativa do nosso querido Gaudêncio, Gaudério, da Ventunor de Cartoneira, trazido pela mão de um editor muito conhecido em Portugal, o nosso querido Vasco Silva, e que propuseram à Biblioteca Nacional a organização da primeira exposição de livros cartoneiros na Europa, com a partir da coleção particular do Gaudêncio. E a nossa diretora, penso eu que num ato e numa visão verdadeiramente aberta e ampla e despreconceituosa e inclusiva que a caracteriza, aceitou de imediato e organizou essa mostra na Biblioteca Nacional. E foi nessa circunstância, com os livrinhos acabados de chegar pelo correio, que eu tive o primeiro contacto com o universo cartoneiro e fui logo investigar, fui logo tentar perceber o que é que era aquilo, e quando a exposição foi organizada e finalmente inaugurada, tivemos a presença do Gaudêncio, que fez uma pequena palestra. Foi também mostrado o filme Carretera Cartonera e eu fiquei apanhada. Fiquei imediatamente apanhada. E durante mais ou menos um ano, sempre que o Vasco me encontrava na biblioteca, porque o Vasco é um leitor assíduo da Biblioteca Nacional, picava-me e incentivava-me a construir e a criar uma editora cartoneira em Portugal. Eu resisti durante algum tempo, porque estava envolvida em vários projetos e achava que não tinha tempo, até que não conseguia resistir mais. E me lancei nesta aventura. Aí procurei o apoio de uma associação, que é a ADAM, Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios, que não fica na margem sul do Rio Tejo, no Barreiro, e que é uma associação composta essencialmente por artistas gráficos, artistas plásticos, de artes de rua, e que precisavam de um espaço para guardar os seus materiais e que transformaram uma velha estação ferroviária num centro artístico absolutamente fabuloso. Eu tinha lá estado há pouco tempo, gostava muito da Adão, conhecia algumas pessoas na Adão, e propus-lhes sermos parceiros. E como eles aceitaram, achei que o nome da cartoneira só podia ser Eva, porque era a Eva Cartoneira que morava na Adão. E foi assim que surgiu a Eva Cartoneira. A principal motivação tem duas faces. Por um lado, a materialidade das coisas. Eu trabalho na biblioteca digital, sobretudo. É um trabalho que eu adoro do ponto de vista intelectual, mas é um território árido e frio. Eu, se quiser, não quero, mas se quisesse, não via um leitor durante anos a fio, porque a Biblioteca Nacional é muito grande, eu podia ir direitinho ao meu gabinete, coisa que eu não faço, porque gosto de estar nas salas de leitura, gosto do trabalho de balcão, gosto de conhecer os investigadores e os leitores. Mas tenho imensa, imensa saudade desses tempos em que era o que se chama um solo librarian, ou seja, um bibliotecário sozinho e solitário numa pequena biblioteca que faz tudo, que trata os documentos e que atende o público e faz um pouco de tudo. Eu tenho muitas saudades disso. Tenho saudades da comunidade e do contacto direto com o público. E isso foi uma coisa que me levou a criar a Eva Cartoneira, criar uma comunidade de pessoas que tivessem o gosto pela leitura, pelo livro e que quisessem construir e divulgar a leitura de uma forma física e concreta, porque de uma forma abstrata já eu faço no meu cotidiano e na minha vida profissional. E, portanto, esse foi um dos motivos que me levaram a criar a Eva Cartoneira. O segundo motivo foi a ligação entre as pessoas e a conexão entre as pessoas, porque eu, na minha vida profissional e no meu domínio de investigação, que é a web semântica, eu trato sobretudo de ligações e de relações entre entidades, E eu penso que está tudo ligado de facto. E o facto de criarmos um livro artesanal liga o fazedor do livro àquela obra, porque o fazedor daquele artefacto, aquele artesão, está a materializar aquela obra abstrata num item concreto. E isto tem uma força muito, muito grande. E eu penso que é uma forma de levar a escrita, a literatura, a palavra, a partilha de histórias pelo meio da escrita, a pessoas que podem nem sequer ter o hábito de ler, ou podem estar vocacionadas para outras coisas. E isso liga-as de uma forma íntima, porque estão a construir aquele veículo de transmissão da obra de uma forma fisicamente concreta. E por isso é que nas oficinas que nós organizamos, usamos, nessas oficinas, não em todos os livros de Eva Cartoneira, mas em oficina, usamos a máquina de escrever. E eu pensei no início, as pessoas vão resistir e não vão querer usar a máquina de escrever. E foi o contrário. As pessoas querem mesmo em oficina ter a experiência de escrever à máquina. E a maior parte delas nunca escreveu. E o facto de estar a bater as letras na máquina dá-lhes uma fisicalidade. Que eu penso que nestes tempos digitais nos faz muita falta, e que tem um valor simbólico importante. E por outro lado, as editoras cartoneiras, ligam o fazedor à obra naquele momento em que ela está a ser criada, que é, como alguém disse, um trabalho de monge, e é de facto estar a cortar, estar a cozer, estar a datilografar, é um trabalho de monge, é quase que uma meditação ativa, mas ligam também depois essa obra novamente ao mundo, é como se pusessem novamente esses textos em circulação. E estes textos que são produzidos em oficina são sempre textos do domínio público, são grandes clássicos da literatura. E o que nós fazemos nas oficinas, e estas oficinas de que eu estou a falar são realizadas na Adão, são abertas ao público em geral e ocorrem na primavera e no outono. Ocorrem só 2 vezes por ano, porque é impossível termos tempo para fazer mais vezes e também somos muito poucas, somos 5 pessoas, não tínhamos capacidade humana de realizar mais oficinas e queremos-nos sobretudo focar na edição. Mas fazemos 2 vezes por ano estas oficinas e nestas oficinas levamos uma pré-seleção de textos de autores do domínio público, livros de direitos de autor, que são lidos em voz alta, que são escolhidos em conjunto e que são datilografados, esses trechos, são sempre antologias temáticas, são datilografados numa das sessões e na sessão seguinte são cozidos e encapados, e são feitas as capas também. E portanto, aqui chegamos aos primeiros títulos que nós já fizemos. Neste momento temos 4 títulos editados. Eva Cartoneira começou em setembro de 2019, portanto, ainda não temos um ano. E temos 4 títulos. 2 títulos foram feitos em oficina, que são os Retalhos de Sarilhos e as Portas da Transformação, dentro de uma coleção que chamamos Imaginação e Pensamento. E são autores do fantástico, de ficção científica, literatura gótica, etc. Estes autores clássicos. Temos depois outros 2 títulos de 2 outras coleções. Estes já não são feitos em oficinas abertas ao público, são feitos nas nossas casas ou em oficinas internas, quando ainda era possível encontrarmo-nos, mas vai voltar a ser, tenho a certeza. E neste âmbito temos 2 títulos. Um título que é Das Paixões Excessivas, que tem textos de um escritor português, Alberto Cinza, e ilustrações da Romy Rick, que é a Mulher Pássaro, que é uma ilustradora, faz colagens digitais chilena e que viu Eva Cartonera nas redes sociais e se ofereceu generosamente para fazer ilustrações para o que precisássemos ou para usarmos ilustrações já feitas por ela. Ela fez 4 ilustrações de propósito para 4 contos do Alberto Cinza, e é este título, Das Paixões Excessivas, e temos um quarto título no âmbito de uma outra coleção que chamamos Fora de Formato. Este quarto título é o booklet de um disco de música do projeto Diz que Diz, de que faço parte também, e que é um projeto que relaciona a poesia dita, spoken word, com música tradicional portuguesa. As poesias são colagens poéticas, são trechos de diferentes autores que procuro organizar como se fossem um todo e que estão sempre relacionados com duas músicas, cada colagem poética, com duas músicas tradicionais portuguesas, relacionados por um tema comum. O que nós fizemos na Eva Cartoneira foi editar o booklet do segundo disco deste grupo, que se chama Do Outro Lado do Monte. Eu não sou escritora e, portanto, vou partilhar uma colagem poética que foi feita no âmbito daquele projeto que falei há pouco, o Diz que Diz, e é uma colagem poética feita por mim, edita por mim, nesse disco Do Outro Lado do Monte, e que combina textos de Camões com Alan Poe. E espero que gostem. Sossegado, um rumor triste. As ondas que se estendem pela areia, vago, brando o noturno silêncio. Repousado, à hora da meia-noite que apavora. Ninguém lhe fala. O mar de longe bate, à hora da meia-noite que apavora. Move-se brandamente o arvoredo, acho a noite somente. Leva-lhe o vento a voz, somente a noite e nada mais. Que o vento deita. Viu as lágrimas em fio, somente a noite. Viu as palavras magoadas, nada mais. Na maior pressa de mar, de fogo e de ira, comigo levo esta alma que se obriga, sonho, a dar-vos memória, sonho, e que suspira o que nenhum mortal haja sonhado. Obra do vento e nada mais, o rouco som do mar, somente a noite e nada mais, a estranha terra, o esconder do sol, pelos outeiros, regressa ao temporal. Perder-me assim em vosso esquecimento, regressa à tua noite. Ser por vós, perdido, que me amedronta, que me assombra. O céu, no chão se espraia a triste sombra. A terra, foi isso apenas. O vento sossegado, nada mais. As ondas que se estendem pela areia, somente a noite e nada mais. O noturno silêncio, obra do vento, repousado, nada mais. Tchau, até o próximo programa.